ao Calvário e vi Jesus coroado de espinhos e não entendi por que ele sofria tanto assim. Ali me disseram, ele é o Cordeiro de Deus. Então compreendi que o seu sofrimento era por mim. Ali no Calvário me ajoelhei contrito e pesado, ao ver meu Jesus naquele madeiro sendo levantado. Com cravos cravaram suas mãos e seus pés sem nenhum temor, e com uma lança furaram o lado do meu Salvador. Era por mim, era por mim aquele madeiro. Era pra mim. O amor de Jesus foi tão grande assim, morrendo na dura cruz, que era pra mim. Transpassaram água e sangue, saíram. E olhando pra cima, Jesus deu um brado, o céu se abriu. Fenderam-se as pedras, o véu do templo se rasgou. O centurião, olhando a esta cena, Deus glorificou. Agora eu tenho satisfação em meu coração, porque encontrei em Cristo a paz, doce comunhão. Jesus derramou o seu sangue inocente para me resgatar. Seu corpo ferido foi para as minhas feridas sarar. Era por mim, era por mim aquele madeiro. Era pra mim. O amor de Jesus foi tão grande assim, morrendo na dor cruz, que era pra mim.